Paulo Cavinotti, moleque deu um pinote, me chamou mal de brigar. Pego no meu punhal, enfia faco, sangue pula, moleque, você não bula com mané do arraiá. Venho soltado com boné revirado, com teu sonho boticado, que só cachorro do mar. Bota minha mão, lá me disse você tá preso e eu fiquei com braço preso na cara, ali que passa a avaria. Só acabou com boa na briga, mas só gosto da intriga quando encontro especial. Dedo do cão, moleque bom no gatilho, se tu sou eu vi o brilho, atiro pra me pegar. Ele me atira, eu me baixo a bala, passa e fica sendo graça do baque que a bala dá. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Saracoteia, bate o bumbo e o cansar. Repica o sino da aldeia, meio dia vai rezar. Mulher sajuia, pede a Nossa Senhora que homem não vai se embora, se não vai dificultar. Pois é que a vida tá ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não se pode assim achar. Só bombom, a mulher e a cachaça, no instante a gente acha no cara é se procurar. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Oi, o tanato miserável Zé de Lima, tudo chora numa prima, palma de me conquistar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, poeta fala cansado na pancada do gansar. Olha o danado miserável Zé de Lima, todo chora e uma prima pra mole me conquistar. Abei o famo, tomei puro zumirim, boca de sirim, boca já tá aí a lipuá. Nessa noite meu cachorro com um bicho, mas eu levo de capricho minha pistola matar. Marcelinho, quando eu canto muita bala, mas não cai. Mulher deixa marido, filho desconhece o pai. Menino que tá chorando, se cala, não chora mais. Marcelinho, quando canta, se ouve com 30 légua. Ando feito cabra cega, mal ouvi o seu cantar. Tem uma macaca que tava comendo meio, trouxe pela mão o fio, me chamou de piscia, eu pra cantar. Comigo não quero sopa pra cantar, não muda roupa, não embolado, eu sou bonzinho. Pra cantador, que canta samba, não embola, nunca pegue numa viola na frente do Marcelinho. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Eu tenho uma prima que é chamada na corneta, na quina da clarineta, é danada pra tocar. São João Batista, pegou telegrafista, inventou fogo de vista, busca pé, fogo do ar. Tem bonde de burro, automóvel, carro de boi, o sapo fazendo fui na lagoa do Pilar. Mandei 10 léguas em riba de um automóvel, de chapa 49, danado pra tabicar. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer?